Eu matei um cara e o que que eu vou fazer? Vou enterrar no meu quintal e fazer ele desaparecer. Eu matei um cara e o que que eu vou fazer? Vou enterrar no meu quintal, fazer ele desaparecer. E a história começa com um cara muito otário. Foi bater na minha porta e eu tava muito brabo. Eu peguei a minha nine, engatilhei na cara. Disse assim: meu mano, vaza, senão estouro tua cara. Ele não quis vazar, ele quis me roubar. Ele tava com uma Glock na cueca e eu pude notar que ele tava meio aflito, querendo me confrontar. E eu disse assim: meu mano, vaza, senão eu vou te matar. Ele não quis sair, por isso eu dei um tiro bem na perna dele. Eu disse: isso foi um aviso, então vaza daqui, senão eu vou te matar. Ele não quis, ele quis apenas continuar. Trocamos tiro por mais ou menos 2 minutos. Depois acertei ele na cara e disse: você é sortudo. Poderia pegar você, te torturar pra caralho, fazer você mijar e beber seu mijo na sua frente enquanto eu te gravo. Então eu não perdi mais nenhum segundo. E eu disse assim: é hora de fazer o trabalho sujo. Arrastei o corpo frio dele no meu quintal. Botei ele 7 palmas abaixo e agora ele vai pensar mais de uma vez antes de vir na minha casa. Vim atrapalhar um cara que não tem nada a ver com a história. Eu não tenho nada a ver com esse universo. Só matei um cara e fiz uma música que eu disse que eu matei um cara e tá no enterrado do meu quintal. É isso aí. Ele tá no meu quintal faz mais de 4 anos. Meu cachorro desenterrou ele mais de 3 vezes. Agora eu enterrei meu cachorro junto com ele. Você tá achando que eu tô de brincadeira, mano? Liga pra polícia agora. Eles vão ir lá e vão ver que tem um corpo no meu quintal. A ossada toda, mano. Eu sou um gangster, porra. Um assassino.